Olá pessoal, aqui é o Giliar Lopes, o campeão brasileiro 2012 do podcast, trazendo mais um episódio do Quick Quest para vocês. Nesse que é um dia muito especial, afinal de contas, o meu Fluminense Futebol Clube acabou de ser tetracampeão brasileiro. Então estou muito feliz aqui mesmo do Canadá. Estava assistindo o jogo e na hora que deu o terceiro gol, dei um grito aqui dentro de casa, os vizinhos não entenderam nada. Mas não faz mal não, pelo flusão vale a pena. Então, só queria ter registrado aí, mandar minhas saudações tricolores para os outros ouvintes que também, por acaso, sejam campeões brasileiros no dia de hoje. Mas vamos seguir com algum assunto aqui de interesse para vocês que vieram ouvir o Quick Quest nessa segunda-feira. Eu tenho aqui dois e-mails que eu vou responder, já estão aí na minha pilha há algum tempo, e vou aproveitar então o programa de hoje para poder responder às perguntas, tanto do nosso ouvinte Felipe Nogueira, quanto do Toy. Acho que o nome dele é Edward Facundo, se não estou enganado. Então, todos os dois mandaram e-mails aqui com algumas perguntas interessantes que eu gostaria de aproveitar para responder aqui para vocês. Então, começando pelo e-mail do Felipe Nogueira, que ele veio falar sobre se eu tenho planos de continuar como produtor do FIFA por muitos anos, ou se eu não me vejo trabalhando em outros gêneros de games. E ele está em dúvida mesmo como é que funciona essa transição, né? Imagina que um profissional queira ir para um outro gênero, um outro tipo de jogo, como é que ele faz? Como é que funciona aqui na indústria nacional? E aí, bom, para te responder, eu acabei, né, de me tornar produtor da série FIFA. O FIFA 13 foi o primeiro jogo que eu fiz o tempo, né, o ciclo inteiro dele como produtor. Afinal de contas, no 12 eu estava apenas experimentando isso e foi só uma parte do projeto em que eu tive a oportunidade de trabalhar como produtor. Mas no 13 foi o primeiro projeto inteiro. E, para ser sincero para você, eu toco, né, minha carreira de uma maneira bem, vamos dizer, comedida, né? Eu não faço aqui planos gigantes e ambiciosos. Eu espero que com trabalho e no dia a dia nosso aí fazendo a nossa parte, as oportunidades elas tratam de aparecer por si próprias, né? Eu acho que para quem é isso, pelo menos que eu sempre tenho feito, sempre tem dado certo para mim, é ter ficado quieto, feito meu trabalho e deixado que esses planos maiores aí eles acabem acontecendo quando eles tiverem que acontecer. Então foi assim. E o que não significa que eu não vá falar para as pessoas, né, e deixar tudo sempre bem claro qual é o caminho de carreira que eu quero, que foi o exemplo desse papel como produtor. Todo mundo aqui na EA com quem eu conversava, os meus chefes, os outros produtores, já sabiam que essa era a direção que eu queria levar minha carreira, aproveitando o meu background técnico, mas trabalhando na parte de criação, né, e execução do projeto de um nível um pouquinho mais alto, aí falando com todas as partes que trabalham no jogo. Eu sempre achei que esse era essa maior tipo de contribuição que eu podia dar, ainda mais num jogo de futebol, porque eu procuro, né, assistir muito, entender de futebol, estudar o futebol. Na medida do possível, eu faço isso bastante. Devo assistir aí umas 10 a 15 partidas de futebol inteiras por semana, sem exagero, que esse é um trabalho que eu tenho feito realmente. Até que é um lazer e é um estudo também, mas não é essa a pergunta do Felipe. Então, se eu tenho planos assim de ser produtor por muitos anos, eu diria assim: eu tenho plano de ser produtor esse ano e vamos ver, entendeu? Se ano que vem tiver, né, vamos dizer, se eu. Com o mesmo cargo tiver outras áreas do game que eu possa participar, ou se fosse só a mesma área, mas novos desafios mesmo, novos problemas para resolver, novas features para implementar. Isso eu acho que tá um momento da indústria, não preciso nem, né, entrar em assuntos confidenciais aqui para todo mundo saber que o momento da indústria é um momento muito muito excitante agora, né? Tem muita coisa para acontecer, muita transição para ocorrer, que eu quero estar na crista dessa onda, trabalhando numa franquia que tá sempre lançando jogos muito frequentemente. Acho que essa é uma grande vantagem de trabalhar num jogo como o FIFA, é colocar muitos jogos no currículo. Algumas pessoas podem achar que esses jogos são todos parecidos, é até um ponto que o Felipe mesmo levanta no e-mail dele, mas é só o fato de você estar entregando produtos de maneira mais rápida, né, todo ano, no caso do FIFA, e comparando, por exemplo, com um outro time, né, alguma outra empresa aí que faça jogos mais longos, você demoraria muito mais para colocar mais projetos no currículo. E acho que essa é, na verdade, a resposta da segunda pergunta dele, que é se eu não acho que a carreira vai ficar até, né, limitada, né, se eu trabalhando sempre no mesmo gênero, né? Eu tenho vontade de trabalhar em outros gêneros, na verdade, meu histórico sempre foi jogos de ação. Tudo que eu fazia lá da época da Paralelo Computação no Rio de Janeiro que foi o pequeno estúdio que eu tive com amigos meus que eram sócios, sempre era voltado para first-person shooters, tudo que a gente fazia. E sempre foi, assim, né, vamos dizer, a minha primeira grande paixão na área dos games, assim, e acho que de todo programador, principalmente da parte de gráficos, ele quer sempre mexer com shooters, porque é onde a gente pode fazer mais coisas, né, mais efeitos, mais, você tá vendo as coisas mais de perto, então tem sempre desafios muito interessantes para quem tá mexendo com real-time rendering nos games. Então, esse é um gênero que eu sempre tive vontade de trabalhar. Acho que a jogabilidade dos shooters é o que tem deixado a desejar um pouco, assim, eu não tenho visto muita novidade. Mas, de qualquer forma, seria um prazer realmente trabalhar num projeto desse tipo. E, cara, praticamente qualquer outro gênero, assim, muito difícil ter um gênero que eu não gostaria de trabalhar. Trabalhei com MMO 2 anos e meio lá na Hoplon, no Brasil. Talvez MMO não seja aí um gênero que eu gostaria mais de fazer. Mas, fora isso, cara, acho que qualquer outro, inclusive outras plataformas, tentar alguma coisa menor, indie, mobile, etc. Isso tudo tem uma curiosidade de fazer. Agora, se tem plano de fazer, não tem nenhum plano escrito aí que eu vou fazer isso, que eu vou sair do FIFA. Eu acho até que essa questão de você ficar limitado, né? Ah, vamos dizer que daqui 5 anos eu vou procurar um outro emprego por algum motivo e tudo que eu tenho para mostrar é FIFA e os caras vão olhar, pô, mas esse cara só sabe fazer jogo de futebol. Eu acho que tem um contra-argumento muito simples para isso, que é o fato de que, né, o desafio de você lançar um jogo por ano, seja em qualquer gênero que for, mesmo que tenha esse argumento de que o jogo não muda muito, que eu já falei várias vezes aqui que não é verdade, e que só a gente estando lá dentro para saber o quanto que realmente tem de trabalho e de mudança importante, de base que entra no jogo todo ano. Mas eu acho que o maior argumento é só você passar pelo processo de ter que fazer realmente um jogo inteiro acontecer em um ano, né? E todos os desafios e, sabe, as decisões difíceis mesmo que você tem que tomar nesse processo, né? Dá para imaginar aí que tem muita coisa que a gente quer colocar dentro do jogo do FIFA, que passa um ano, a gente não consegue, aí coloca no próximo. Então, vai chegar um momento no ciclo de desenvolvimento do FIFA que a gente tem que fazer aquelas reuniões complicadas de cortar features porque elas não cabem mais no prazo que a gente tem para fazer o jogo. E é nesse momento, né, o exercício de você priorizar tudo que você faz, tudo que você está fazendo é sempre um exercício de priorização, justamente por saber que nem tudo vai caber. Então, na hora que você tiver que cortar, você tem que estar já com. Você tem que saber até que ponto você pode realmente cortar e até que ponto vai tirar a característica do jogo, aquilo que vai fazer o jogo vender, vai fazer o jogo ser único, né? Então, esse é um exercício que, cara, eu acho que quem está num projeto como o FIFA aprende mais, da maneira mais dura, mais difícil do que qualquer outro projeto, porque a gente não tem realmente muito espaço para erro. A gente não tem muito espaço, né? Por exemplo, o FIFA é um jogo que dificilmente você vai ver ele ser adiado, ele ganhar mais tempo para se fazer. A gente pode até tentar colocar mais dinheiro para resolver um determinado problema, mas mais tempo a gente nunca vai ter, porque o lançamento dele é muito sensível. É justamente na época que está começando a nova temporada, que é onde está todo mundo empolgado com o futebol. E se a gente perde aí essa janela e deixa para lançar um pouco depois, primeiro que o nosso concorrente vai lançar na frente da gente, e aí cria, né, toda essa coisa que o cara que não tem FIFA para jogar vai jogar o jogo do concorrente. Além do que a gente, né, perde essa janela importante aí de empolgação, que é onde o pessoal tá tudo, né, começando a nova temporada, que é uma coisa muito importante pra gente. Então, esses são todos os motivos aí que fazem com que o projeto do FIFA seja muito desafiador com relação ao prazo. E acho que essa experiência que eu acabo adquirindo aqui me prepara bem para qualquer outro projeto, sabe? Então, esse seria o primeiro grande argumento que eu traria para alguém que quisesse argumentar esse tipo de coisa comigo, sem falar que, né, eu como profissão do game designer, do produtor, tem que ser um estudioso dos jogos mesmo. Eu sou assim, jogo de tudo, já fiz exercícios de fazer design de diferentes jogos, fiz design de diferentes jogos profissionalmente, como eu falei nas empresas que eu passei anteriormente. Então, não vejo nenhum motivo pelo qual, com uma boa conversa, eu não consigo convencer alguém a demonstrar, né, que eu tenho habilidade para fazer alguma coisa que vai além dos jogos de futebol. O futebol acaba sendo um caso bem especial para mim pelo fato de eu conhecer muito do assunto, mas não quer dizer que eu não pudesse pesquisar qualquer outro assunto que fosse feito no jogo que eu estiver trabalhando. Então, eu acho que eu consigo demonstrar essa aptidão e tendo o portfólio de número de jogos diferentes que eu tenho publicados, acho que apoiam muito bem isso, de forma que eu não tenho medo realmente de ficar limitado, né, limitar a minha carreira a um determinado gênero. Eu acho que é assim que acontece no geral. Você é igual programar, você vai aprender a programar uma linguagem específica, ou, né, você por acaso está usando essa linguagem ou nesse tipo de projeto, mas o cara que realmente sabe programar a fundo, você consegue extrair dele numa entrevista esse conhecimento básico que, independente de linguagem, o cara vai ter. E aí você tem uma confiança de que, pô, qualquer linguagem que eu jogar em cima desse cara, por ele ter todo o conhecimento de base, saber como é que funciona a computação e programação a fundo, ele vai conseguir resolver. A linguagem acaba sendo só a sintaxe. Então, eu acho que é um paralelo parecido, né, com o que eu poderia dizer pro meu caso também, que é contanto que eu consiga provar que eu sou um desenvolvedor de jogos, né, e ter aí o portfólio para mostrar isso, acho que eu, né, não teria muita dificuldade, ou talvez não tanto quanto parece, né, de convencer alguém de que esse é o caso. Então, espero que esteja bem respondido aí a pergunta do Felipe. E o outro e-mail, rapidinho aqui, porque a gente já está passando do tempo, né, é o do Edward, que ele está falando sobre, vamos dizer, um segundo estágio de procurar uma carreira na área de games. A gente fala muito aqui sobre o comecinho, né? Como você que não fez nada ainda, como é que você começa? Então a gente sempre recomenda, vai ler, vai começar a fazer seus jogos, vai pesquisar alguma tecnologia. Se você é um programador, por exemplo, vai aprender C#, C++, vai pegar um Unreal, UDK, Unity para poder aprender. Se você é game designer, artista, também vai, começa, né, pensar no seu jogo, pensar no conteúdo pro jogo, encontra outras pessoas e tal. A gente sempre fala muito disso, mas a pergunta dele é, na verdade, e o segundo passo, né? Como é que você sai dessa situação, uma situação onde você consiga, por exemplo, um emprego na indústria nacional, né? Ele vê com muita dificuldade essa saída, por exemplo, da indústria local brasileira ali, de projetos um pouco menores, para uma vaga maior. E ele, né, menciona aquele loop infinito do a empresa pede que tenha experiência em jogos de Xbox, 360, PlayStation 3, então ela não te dá a vaga porque você não tem a experiência. Mas você não tem essa experiência, não consegue adquiri-la porque essas empresas não te dão as vagas. Então, como é que a gente quebra, né, esse loop infinito, é a pergunta dele. E, bom, eu vou recomendar que você ouça aí o episódio número 38 do nosso podcast, que é onde a gente falou como é que aconteceu para nós três, né? Para mim, para o Fernando e para o Rafa. A gente contou bastante dessa parte, desse capítulo aí da nossa história, que é depois que a gente já tinha conseguido alguma experiência aí na indústria nacional, como é que a gente fez para sair. E eu acho, cara, que pode ser que em determinados momentos seja mais fácil do que o outro. Por exemplo, numa época de recessão é mais difícil você conseguir vagas nos lugares onde as pessoas estão dispostas a te levar para lá, mas a imensa maioria das pessoas que eu conheço que realmente investiram nesse objetivo de sair do Brasil, elas conseguiram de uma forma ou de outra. Talvez elas tenham começado numa empresa menor e depois tenham subido para empresas maiores, projetos maiores, como foi o caso do Fernando, ou talvez elas já tenham conseguido até outras vagas já em empresas grandes, que eu conheço vários e tive a sorte de ter acontecido comigo. O que aconteceu, por exemplo, no meu caso, cara, eu mandei currículo para Deus e o mundo. Eu corri a internet em todos os sites de empresas de jogos que eu encontrava que tinham vagas, que tinham a ver com o meu perfil, eu mandava. Então eu fiz uma planilha lá com cerca de 110 vagas de emprego diferentes que eu mandei meu currículo para lá, e dessas uma porcentagem pequena respondeu, uma porcentagem menor ainda me fez entrevista, uma porcentagem menor ainda me mandou algum tipo de proposta, mas foi assim que eu consegui. Então, e não foi assim de primeira, né? Foram alguns meses aí nesse processo, nessa luta, tentando. E eu acho, cara, que se você realmente tiver, como a gente sempre fala, né, um portfólio, alguma coisa que você já possa mostrar uma experiência, tem que ser bom de entrevista, tem que investir no seu inglês, para que na hora da entrevista você não seja o inglês que atrapalhe. Então, e tem que conseguir convencer realmente que você tem condição e você está apto a ser, né, importado para um desses países aí de fora, onde a indústria é mais forte. E, cara, e outro mito que tem que cair é que, olha, mão de obra de qualidade na área de games não está dando sopa assim tanto quanto parece nesses outros países, não. Então, se os caras realmente conseguirem enxergar em você um profissional que vai fazer uma diferença, que vai contribuir, tem uma chance muito grande que eles vão querer pagar o preço e te levar para lá. Claro, não são todas as empresas, vai ter vagas em que isso não simplesmente esse orçamento não vai existir. Mas eu acredito sim que se você tiver realmente isso na cabeça, tiver preparado, é questão de tempo e oportunidade mesmo. Tem que continuar batendo na porta sempre, que uma hora essa porta vai abrir. Então, pelo menos foi assim que aconteceu pra mim e pra praticamente todo mundo que eu conheço, que realmente colocou isso como objetivo da vida deles, né? Não é o cara que, vou mandar uns currículos aí, que se pá eu arrumo alguma coisa. Não, esse cara realmente é difícil, porque esse cara não vai investir o tempo que precisa pra procurar mesmo, né, vasculhar a internet pelas oportunidades que ele precisa encontrar. Esse cara manda, vou mandar meu currículo aqui pra Blizzard, ou outro aqui pra BioWare e tal, e se ele chamar, eu fico feliz. Essa abordagem, assim, eu acho difícil realmente, tem que dar muita sorte. Mas se você, cara, meter a cara, procurar e talvez fizer um plano aí de começar um pouco menor, ir pra uma empresa, né, de um pouco, tamanho um pouco menor, mas que por causa disso mesmo tenha mais necessidade de mão de obra dessa forma e não consiga talvez atrair o cara que já tenha 3 ou 4 anos de experiência na indústria nacional, talvez essas empresas sejam um bom ponto de entrada para você. Então é mais ou menos isso que eu poderia dizer. E fora isso, cara, vai dar uma ouvida lá no episódio 38 nosso, onde a gente contou com mais detalhe. Eu contei inclusive essa parte aí de mandar os currículos, de fazer as entrevistas, com um pouquinho mais de detalhe lá. Então espero que também seja uma resposta para você. A gente pode até trazer esse assunto novamente, especificamente essa parte, né, da segunda fase de você achar esse emprego, esse segundo emprego aí de maior tamanho na indústria. A gente pode ser alguma coisa que eu traga num outro momento aí com o Fernando e com o Rafa num episódio completo do podcast pra gente ver o que acontece. Mas era isso aí, era o tempo que eu tinha hoje pra falar com vocês aqui, até estourei bastante tempo. Então, fechando por aqui, mais uma vez, saudações tricolores, campeão brasileiro 2012, tô feliz da vida. Vamos ver se semana que vem então a gente volta com mais um podcast, na outra um quick quest. Abraço pra vocês e até lá.